talvez tivesse um osso. Talvez fosse branco, talvez. Talvez estivesse armado. Tudo começou com o macaco preguiçoso que desceu da árvore e disse: a árvore é minha, a árvore é minha. Tudo começou com o macaco preguiçoso que desceu da árvore e disse: a árvore é minha, a árvore é minha. Talvez fosse forte, talvez. Talvez tivesse um osso. Talvez fosse branco, talvez. Talvez tivesse armado. Macaco preguiçoso que inventou a exploração. Macaco preguiçoso tomou posse da energia. Macaco preguiçoso que inventou a escravidão. Tomou posse da folia. Macaco preguiçoso tomou posse da nação. Macaco preguiçoso que inventou a hipocrisia. Macaco preguiçoso que inventou a exploração. Macaco preguiçoso tomou posse da energia. Tudo começou com um macaco preguiçoso que subiu ao topo e disse: talvez fosse mago, talvez. Talvez fosse pirado. Talvez fosse sábio, talvez. Talvez só fosse amado. Macaco preguiçoso deslumbrou a imensidão. Macaco preguiçoso que inventou a fantasia. Macaco preguiçoso se esticou, teve a visão. Macaco preguiçoso descobriu a alegria. Macaco preguiçoso se espelhou na multidão. Macaco preguiçoso que encontrou a harmonia. Macaco preguiçoso deslumbrou a imensidão. Macaco preguiçoso que inventou a fantasia. Macaco